Corra, não dê motivos pra aqueles que querem te fuder, pois no vacilo seu você pode crer que a gera é feita com malícia e sua vida se encontra em mãos da polícia. Sem se justificar, fecha o pau em você. Abusam demais, abusam do poder. Direitos humanos, um caralho comigo não. E na calada da noite morre mais um irmão. E é só depois de muito tempo que chega a perícia. Então eu digo, cuidado com a polícia, pois eu sei que a maioria são despreparados, vidrados, empolgados por filmes de televisão. Sempre aparecem na hora errada, e como sempre foi desinformada. Nada fazem, não fazem nada. 190 levamos como piada. Otários fardados, otários fardados, otários fardados, chamados policiais. Otários fardados, otários fardados, otários fardados, não somos marginais. Otários fardados, otários fardados, otários fardados, chamados policiais. Otários fardados, otários fardados, otários fardados, não somos marginais. Conflitos com a polícia, ação criminosa. Conflitos com a polícia, ação criminosa. A ação da polícia foi rápida, o resultado trágico. Com a farda, passada exige respeito. Calibre na mão, emblema no peito, então se acham no direito de espancar até a morte, talvez tenha sorte, não morra, que porra, são pagos pra isso? Consomem nosso dinheiro ganhado com sacrifício, e se pararmos pra pensar qual a conclusão, a quem devemos temer, polícia ou ladrão? Otários fardados, otários fardados, otários fardados, chamados policiais. Otários fardados, otários fardados, otários fardados, não somos marginais. Otários fardados, otários fardados, otários fardados, chamados policiais. Otários fardados, otários fardados, otários fardados, não somos marginais. Conflitos com a polícia, ação criminosa. Conflitos com a polícia, ação criminosa. A ação da polícia foi rápida, o resultado trágico. Não temos envolvimento com esses policiais que escondem em suas fardas serem grandes marginais. Se julgam maiorais acima de nós, tiram nosso direito, se julgam mais que perfeitos. Porém, julgamos a lei incapacitada e repetimos: 190 levamos como piada. Otários fardados, otários fardados, otários fardados, chamados policiais. Otários fardados, otários fardados, otários fardados, não somos marginais. Otários fardados, otários fardados, otários fardados, chamados policiais. Otários fardados, otários fardados, otários fardados, não somos marginais. Conflitos com a polícia, ação criminosa. Conflitos com a polícia, ação criminosa. A ação da polícia foi rápida, o resultado trágico.